No seu caso, eu acho que vou transformar sua carteira de estudante. Aqui vai a primeira bomba! Koichi, você é um vencedor. Venceu psicologicamente esse homem. Oh. O quê? Oh. Estou impressionado. Eu não imaginava que fosse capaz de se levantar ferido assim. Se tivesse continuado deitado, teria sido muito melhor para você. Está tão gravemente ferido que eu quase consigo enxergar o que está atrás de você. O seu relógio é muito bonito. Oh. Mas você nunca mais vai conseguir ver as horas, do tanto que vai apanhar. Porque eu vou quebrar toda a sua cara. Você é um jovem bastante interessante. Eu adoraria saber o seu nome e conhecê-lo um pouco melhor. Mas agora eu preciso sair desse lugar. Eu só tenho mais 20 segundos. E não posso perder tempo aqui com conversa fiada. O ataque do seu stand agora em a pouco estava tão debilitado. Foi tão fácil de desviar quanto uma rebatida por cima. Nesse estado de fraqueza, você acredita mesmo que vai ter a mínima condição de enfrentar o meu Deadly Queen? Ele foi rápido. Que velocidade é essa? Só que olhando mais de perto, mas que saco. Que relógio mais brega que você tem. Só que você não vai precisar mais se preocupar com questões de estilo agora. Porque a partir desse momento, seu rosto vai ficar ainda mais horroroso do que esse relógio. Stand, é esse? Ele é tão rápido que até parece que o tempo parou.